multidão, Jesus falou sobre o amor que une e nos transformou. Deixará o homem pai e mãe e se unirá em um só coração. Amém. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Em ti encontramos a vida eterna. Te seguirei, Senhor, com fé inabalável. Teus caminhos são de paz. Em ti sou capaz. O mancebo se achegou, buscando a verdade. Guardou os mandamentos, mas faltou a humildade. Vende o que tens e segue a luz. Um tesouro no céu é o que Jesus conduz. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Em ti encontramos a vida eterna. Te seguirei, Senhor, com fé inabalável. Teus caminhos são de paz. Em ti sou capaz. Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é. Teu amor nos transforma, nos faz renascer. Graça e na verdade, meu coração vai amar. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Em ti encontramos a vida eterna. Te seguirei, Senhor, com fé inabalável. Teus caminhos são de paz. Em ti sou capaz. Português e worship, acústica, guitarra, piano, 110 BPM.